dia, um dia eu pudesse gravar palavras contrárias, quiseram me parar. Quando o sonho é verdadeiro, você não para de lutar. Como um filme viajo nas cenas do passado, vendendo uma química e fumando baseado. No caderno sempre foi meu melhor aliado. Vários rascunhos, meu desabafo. Sem vaidade, pelas ruas descalço, batendo uma bola, roubando o mercado. Garoto problema, longe da escola, muita miséria, pura revolta. Lembro de um cuzão falando assim: você nunca vai conseguir, cada um tem um dom e o seu não é esse daqui. Muito bem falador, olha nós aí, o S011 fazendo história por aqui. Do sonho, entre rosas e espinhos, um revólver crucifixo, várias armadilhas pra destruir minha postura. Comendo na minha mesa, se tornou da família. Oportunista é mato quando você é respeitado, querendo te usar pra entrar no jogo. Se manter no alvo é embaçado. Quantos mãos se frustraram no meio do trajeto? Obrigado, meu Deus, por nos dar força pra seguir. Entre lobos e escorpiões, estamos aqui, conquistando nosso espaço de viela em viela, de barraco em barraco. De 017, tá aí mais um clássico. Faz refletir, todo sonho tem um preço e uma estrada a seguir. Sem tititi, só os verdadeiros, com o decorrer do tempo, estarão por aqui. Quem não acredita.